795, no solo 39, direita, liberando a pista, chama o solo 21 nesse momento. D4218, acione identificação. D4218, uma milha para a posição Pagode, cruza nível 230, dessa via para 5 Hotel, 1017. 0, ponto de espera. Chinelli, aqui 1-0, boa noite, autorizado ali, Alecolato, 1-0, metro 1-5-0, 0-6-2-9, ativo 1-0, 1-7. Boa noite, Liga, colega 10, 1-3-0. Bom, ajuste para azul, Patrick. 2017. Continua via chegada por meio de ano para 2.3, existe uma 017, autorizado em alerta, forma estabilizada. Chegou a Juno para o Ministério, Ministério, dentro do Ministério de Alerta, para a cabeça. Como 3, cruz amigo 240, acione identificação. A 36 está na posição azul, cruz amigo 2306313, peço via chegada a bosta para 4.3, a última 017. autorizado para o sul, passo 298. Complete aproximado. Vamos chamar aqui o Salvador, frequência 118, 295, 18298. 295, passo 298. Oi, boa noite, Azul 4298. Boa noite, Azul 4298, África Amistado, Cheque Pente Pouso, 1509-1219, altímetro 107, pista 10, pouso autorizado. 10 do pouso no zero, Azul 4298, 1017. Canada 310, cruzamos 1170, chamo Cheque Pente Pouso, frequência 1.25, caso negativo, 1.25, decimal 4.5, chanel 6.10. Terno 2, 5.45, para o lado. Com o outro lado. Sala 59, liberando via Fox Trot, chamo o Sala agora, número 1, decimal 9. Alô? É, uma boa noite, Azul 2782, nível 170. 2782, acione identificação. 2782, unidade descida. Excelente, acione identificação. 22, nível da posição do MED. Desça para nível 050, ajuste 0107. Ao 050-1097, azul 2782. Chaleia 6313, cruza 6210, continua via para 2000 pés, autorizado LS, ajuste 1017, informe estabilizado, chaleia 6313. Santa Paula. Tomar 73, boa noite, autorizado Leandro Decolato, sistema 0, vento 150 graus, 629, ativo, sistema 0, 17. Boa noite, estiver na 303, continua a aproximação, reporte de acerto abaixar travado, 737 da Globo, ingresso para o deparo imediato aqui no lugar. Para 4.107, da ponte, nós estamos preparados. Pela chuva. Estabilizado azul 2782. 272, complete ILS, chama a torre Salvador, frequência 18295. 18295, 2782, bora. Azul 4235 Astane, identificação cruzão nível 260 para 2000 da posição Golfo. Busca de 782, volante, perto da estrada, checa o tempo de pouso, vento 60 graus, 0629, altímetro, ajuste altímetro 07, 17, com neutralidade. 0097, baixou, travou visual, autorizado pouso 2782. Avante, 2020, 219 direita. 219, continua via para 2010 LS, ajuste na 0 no 7, a forma está estabilizada. Via 2000 LS, 1017, a forma está estabilizada, 9979. Não, comandante, mas sobre uma operação aqui na Silva 205, linha está com localizador. Sim, vetor 205, linha está com watch. Campo Avista, o 09979. 09979, com flash OS, chama a atenção, a frequência 118 dos 2-5, muito obrigado pela volta, 9979. Até a confusão. Finalização. Obrigado, um grande abraço, composto também. Oi, Salvador, muito boa noite, Cidade 9979. Estou ruim ou trem Brasil? Sou, mestre, não, eu vou em um bagaço, lá na Gol. Mestre, foi no Brasília. Fazer o 97, está embaixo travado, obrigado pelo pouso, 9979, obrigado. Hoje os pés já prometi fazer um closing turn, passava aqui já em cima, quase uns 15, 18 mil pés aqui em cima de Salvador, com curva direita. Acho que era gol ou era val? É isso aí mesmo, pra mim eu tava pensando golf, golf não era gol, é val, exatamente, é isso aí mesmo. Que horas fixos são difíceis até de falar. Puxa, eu reclamo todo dia, mestre. Olha, final aqui dá 10, coisa dá 17, coisa linda. Antigamente a gente vinha pra ela também. Boa. Tá boa, né? Chicago 9963, mantém a presente posição. Peça final, 737 no geral, já compôs autorizado, mantém a posição. Pode, posição 9963. Mestre, mas eu sou da época da D, da Aristarem no famoso de São Paulo, quando tinha voo pra caramba. É. 970, estação vetor, vai na proa 055, limite ao lock, desça para 2000 fãs, a gente vai na 7. Peguei essa galera aqui também. Ah, fica boa, pai, até fazendo o CESEC. É. Pista 1-0, autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter na 1-0. Tal 9979, salão 29, direita 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, obrigado. Tá bom. Obrigado. Estou estabilizado. Vamos lá. Está bonita a noite hoje. Tá, vai ter que aproveitar. De novo, estou zero livre, que depois de usar. Decolagem para o 0, completo direita na prova 0, 6, 0. Direita 0, 6, 0. Cara 9973, decorador 31, controle 120, decimal 80, vou ver, acho que... 20, por favor. Estou indo 8, decimal 95, seja bem-vindo, louco, fala. 9295, obrigado, até já, estamos saindo com o barulho, abraço. Tá, por favor. Salvador Valente, coach 9973, decorou na escuta. 35, boa noite, traço avistado, cheque tem exposto, né, turno 60, grau, né, 2 de nós, ajuste ótimo, turno 07, foi muito obrigado. Isso, obrigado. Arboruna, o coach 9973. Leva, eleva, do presente? Vou guardar um pouco mais, o 9973. Aqui é quase, obrigado. Aqui eu vou ter 4 horas, 0 em 19. 160 degrees, 06 knots, Canadian 017. Okay, we're clear to take off. Runway 10, runway 230.